Projecte. Projecte. O show da carroça da saudade. Eu ontem fui encontrar com o meu bem. E ela mais linda ficou, tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou. Ser meu amor. Não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou Daniel Cardoso. Daniel Cardoso.